6251, no chama o centro Recife em 13325. Salvador, de Oeste 90 quilos. Prossiga. Oeste 90 quilos, informa ao final do posto do rebote. Já nos encontramos na ponte 10, agora 10, e tenha uma boa noite. Obrigado, certo também. Precisa da história. 7, sem identificação, chegada a Bonf, chama de ideal descida. Desça para o 040, tá 3517. Sete, vou direto com com a sua identificação dessa e mantém o nível de voo 0620, chegada bom. Chegada bom, descendo para o 0620, voo 99. 804, reduza para 2109. 2109, bom, ótimo, rapaz. No 7 nível S, desça para 12 mil pés, altímetro em Salvador, 909, informe estabilizado no curso do localizador. É, 2 mil pés, autorizado o procedimento, reporta a interceptando lotes, a 3507. No 804, desça para 3 mil pés, com 1011. Para 3.909, boa noite, garoto. Coro 995, desça para 4 mil pés, com 1011. 7 da 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Gol 6607, passa o 240 com a Gol. Gol 607, bom dia, sua identificação, desce para 050, chegada bom. 050 na bom, está mantendo o raio de que o Neto solicitou, continua, turma, direto. somente mantém a chegada, o perfil lateral da chegada, a velocidade a critério. No 607. Perfil lateral, velocidade a critério, 607. Localizador, tá 3597. 3597, complete a aproximação, instrumento em 1895. Complete, torre 1895, tá 3597. Mandou bom dia, tá 3597. Bom dia, TAM 3597, o altímetro no 011, reporte marca do externo baixado e travado. Reporta no externo baixado e travado, TAM 3597, o QNH no 011. 75, identificação desse mantém 060, chegada a bom. 060 na bom, estou 705. Para 2000 e foco estabilizado no outro. Para 2000 vai reportar estabilizado no ILS. Boa noite, 04. Afirmativo, TAM 3517, o vento é variável com 0,2 nós e a temperatura agora 2,3 graus. Autorizado pouso, pista no zero, TAM 3517. Autorizado pouso, pista 10, TAM 3517. Voo 995, desceu para 2000. Aguarde a final aérea. 2000, desce 2000, voo 995, guarda no ILS. Reduzir para 1709. Reduzir para 1709, voo 995. Desovo no 804. No 804, complete a aproximação LS, chama a torre 1 no 895. 895, até mais. Bom dia, Gol 1804, duas milhas para o externo. Gol 1804, já baixado e travado? Termo, baixou e travou. Acende o altímetro 101 no tráfego avistado, número 2 na aproximação. Continua apenas aguardando a pista livre. O 1804, Airbus Data, acaba de tocar o solo. É, 04. Cruzado LS, XP pro Gol 1995. Firmo, livre LS. Foco estabilizado. Vamos parar. Ano 607, desça para 12 mil pés, altímetro 10 no 1. 2011, Gol 1607. Tá 35 no 7, no solo, 36, Olivrar, chama o solo em 1-2, 1-19. Olivrar, 1-2-1-9, tá 35 no 7. 1-8-9-7, desça para 4 mil pés, 1-0-1-1 no altímetro. Salvador, bom dia. 1-2, 1-19. Opa. Não, livre LS, foco estabilizado. Reduzindo já, 1607, reportar a minha. Autorizado, 990, Gol 1804. Estabilizado. Pra de aproximação, chame torre em 1-1-8-9-5. Obrigado. Uno 995 na escuta da torre Salvador. Afirmativo. Uno 995, altímetro 1-0-1-1, já baixado, travado. Afirmativo, aguardando a aeronave liberar a pista para dar livre pouso. Center. Uno 8, Uno 804, no solo 39, direita, 1-2, 1-19. Direita 29, Gol 1804. Solo Gol 1804, Ivan. Gol 1804, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 208, Gol 1804. Sete, cinco, 1-7-1-5, descida para 2 mil pés, na ajuste 0-1-1, reposta estabilizada no LF. Descida para 2 mil com 1-0-1-1, reposta estabilizada no 1-7-1-5. 1897, 2000 pés, 1011 no ajuste, reporte estabilizado. Capturou ILS Gol 1607. 1607, complete a aproximação, torre 11895. 1895, bom dia. Bolo 995 no Solos 41. Direito a livrar Solo 12, 119. Livrando 119, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1607 no ILS. Gol 1607, bom dia, altímetro no 011, reporte no marcador externo, baixada travada. E onde reportará externo? Marcador externo, Gol 607. Travado. Gol no 607, autorizado pouso, pista no zero, vento é calmo, com altímetro no zero, no ano, Gol no 607. 07. 09. Alfa Juliette para o 09. Livre pouso, pista no zero, Gol 1607. Afirmo.